Carmen Android. Era um reporte Simbra, contra checado 3P5344, número 2, agora na aproximação. Tano, TAN 3891, na escuta torre, tá baixada e travada? Baixada e travada. A transmissão tá muito baixa, TAN 3891, cheque equipamento, TAN livre pouso, pistão no zero, o vento 120 graus com 08 nós, ajuste 10, 12. Pouso precisado na zona zero, TAN 3891, qual 1002? Melhorou agora a transmissão. Peso ajuste no 012, número 2 na aproximação. Corrija, número 3 na aproximação. Na chegada Bonte, descendo para 4 mil pés, ajuste em 12, o Gol no 643. No solo 59, aguarde para ingresso na Alfa. Aguarde para ingresso na Alfa. Estou com um Boeing taxiando na Alfa, o TAN 3891, Boeing da Gol. Falta. TAN 3891 de passagem, um Boeing da Gol após, vai segui-lo. E vai ingressar na Alfa. Próxima à esquerda, taxiway Kilo e prosseguir para o pátio 3, posição 09 do pátio 3, TAN 3891. Está dando passagem ao Boeing da Gol, ingressa na retaguarda Alfa, esquerda aqui no pátio 3, posição 11, TAN 3891. Trip 5344, livre pouso, pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, uma centena com 05 nós. Trip 344. Ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém na cabeceira 1-0, Gol, 8-0. Tá, onde está Juliette, ou não, 606? Gol 606, ingressa Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 606. É, 606 está dando passagem ao nosso colega da TAN aqui, compadre. Ok, vai manter a posição. Está dando passagem não, é só olhar direito. Ingressando pátio 3, gol 606. 344, solo 03, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, remota 14, pátio principal. Via Alfa, para a remota 14, trip 5344. Cinco livre decolagem no 0, vento 1, 2, 0 graus com 05 nós. Livre decolagem no 0, gol no 8, 0. Oi, Salvador, boa noite, gol 8, nós vem informação, Charlie. Segundo 606, tráfego da TAM que tinha ingressado no pátio 13 aqui. 03, 06, 06. Salvador, report Scala 024, moving point runway 2810. Report Scala 024, line up and wait, runway 10. Up and wait, runway 10, report Scala 024. Decola 04, 10935, controle, bom voo, boa noite. 1935, obrigado, boa noite, 05. Controle Salvador, boa noite, boa 1805. Boa noite, gol 805, contato no radar, manter o nível 370, sai da PUC. Sai da PUC, sobe para o 370, gol no 805. Porto Seguro, nível 320 está autorizado. Aerovia Peruísque 50, Peruísque 50, até Bidev. Após, conforme rota, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, que após Bidev, Bravo Índia Delta, Eco Vitor Bidev. Aciona 5030, controle 119.35. Autorizado, Porto Seguro, no nível 320. E a rota prevista no Peruís 50 após BDF. Decolando da 10 com curva direita, saída da EL após Lille e após BDF. 5030 é o transponder e frequência do controle 19.35, é o T9355. E só complementando, Peruís 50 BDF, após BDF, vai interceptar per November 857, até Sierra Golfo Romeo seguro. Após BDF, per November 857, até seguro, 39355. Correto, no 04, chame pronto, pushback, T9355. Estamos pronto no 04. Tá livre, T9355, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama a táxi, T9355. Brazil 24, cleared for the takeoff runway 10, the wind is 100 degrees with 08 knots. Clear takeoff runway 10, Portugal 024. Está estabilizando, voo 643. Boa noite, 96, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 012. 3.000 pés no 012, boa noite, 96. 05, chame o centro Recife na frequência 12685. Caso negativo, chame 133.65. 385, boa noite, 05, boa noite. Boa noite. Estabilizado ILS, pista 10, azul 4062. Azul 4062, complete, final ILS, chame a torre 1862. 186, azul 4062. Boa noite, é Portugal 024. We don't contact the departure, declared maintain level 370, maintain Puka departure. É Portugal 024. So maintain Puka departure, climbing at level 370, Portugal 024. O número 643 está autorizado final LS, reporte localizador estabilizado. Inicie redução para aproximação. Iniciando a redução, vai ficar estabilizado com o número 643. 0062, cheque 30, livre pouso 10, o vento 1000 graus, uma centena com 05 nós. Agora baixado e travado, livre pouso, pista 10, azul 4062. Entendi. Está no localizador, vou no 643. 43, complete LS, chame a torre 1862. 1026, bom dia, vou no 643. Bom dia. Torre, Salvador, bom dia, vou no 643. Continua a aproximação, guardando pista livre, número 2, ajuste 10, 12, 1012. Agora ajuste 1012, gol no 643. Reporte no localizador estabilizado. 2000, autorizado LS, chama estabilizado, onde está o mesmo? Solo Juno 3, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Kilo, até o pátio 3, posição prevista do pátio 3, posição 02, mesmo assim fica atento ao balizador. Ok, Azul 4062, prossegue na sua escuta via Alfa e Kilo ao pátio 3, e a posição prevista é a 02 até o sinalizador, Azul 4062. Hotel 9355, 131 a bordo, 3 horas e 40, confins. Alfa, reporte ponto esperadão no zero, pronto, da 9355 com 1012 no altímetro. 1012, é o altímetro, autorizado o taxi via Alfa para o ponto esperadão 10, chamando na pronta, 9355. 643, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 05 nós. Livre pouso, quando vem, 43. Portugal 024, passing level 120, contact the receive center, frequency 126.85, if you enable 133.65, Portugal 024. 126.85, if you enable 133.65, Portugal 024, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, gol no 7 no 4. 7 no 4, Aracaju, aguarde cobra. Poderia confirmar somente a saída Fuca? Primo, Fuca, Caju. Fuca, Caju. Tudo espera pronto, da 1-0, 1-9-3, chefe de até. Ali mantém, T9355. Ali mantém a pista 10, 9355. Na sala 16, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, tomando 64. 612. 1860, daqui a pouco. É. Salvador, boa noite, Jet 5899. Jet 5899, acione identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, 1012 ajuste. Aporte localizador, número 2 na aproximação. CR, via 2000 pés, forma localizador. Quanto é que é o ajuste? 1012. 12. É, pode voar para o ITAP? Autorizado, ITAP. ITAP, 5899. 9,6, agora 1,5 de Simbra, baixou e travou. Branch Gol 1,896, ajuste 1,0, 1,2, continue a aproximação, guardando pista livre. 1,12, guardando 1,896. Tá travado, boa noite 96. Afirma. Gente, boa noite 96, tem livre pouso 90, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso, pista 10, gol 1896. 9355, decolo 18, controle 19935, bom voo, boa noite. 935, até volta, 9355. Controle Salvador, boa noite, até 9355. Salvador, boa noite, na 3226. Boa noite, na 3226, Natal, aguarde copo. Número 2, prepare a FUCA, transição de par. Aguardando a sua escuta, da Charlie, 3226. Manda. 4, na escuta Fokker, 230 Aracaju. Afirmo, na escuta. 714 Aracaju, nível 230 autorizado, aerovia Golf 677. Roda 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5033, controle 119.35. Autorizado, nível 230 para Aracaju, via Golf 677. Decola pista no zero, curva esquerda na saída Puca, transição Caju. 5033, transponder 119.35, controle do gol 1714. Então 5, chame pronto, puxa bem aqui, gol no 714. Chama pronto para puxar o gol no 714. Pronto para a cópia. Prossiga. 3226, Natan. Natal, nível 370 está autorizado. Aerovia Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca. Transição Zipar. Aciona 5037. Controle 119.35. Natal, nível 370, Aperzulo 10, decola 10, curva esquerda, Pucas e Par, transponder 5037, controle 1935, 3226. Correto, tá 3226, chame pronto, pushback. 3226. Solo 20, livre táxi via Alfa após Juliette, portão 04, na minha escuta. Alfa Juliette 04, na sua escuta, 896. Bom dia, Colombo 994, tem 17 anos para Montevideo. O 1994? Afirmo com 994. 994 Maceió 350 está autorizado. Aerovia Upper Whisky 58 até Orago, apoio direto Maceió. Decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5043, controle 119.35. Autorizado Maceió nível 350, pelo 358 até Orago, após esquerda Maceió. Decolada 10, primeira curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Transponder 5043, o controle 355, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325, bom dia. Com Recife agora, 251, alterna 3325, boa, até a volta.